alegria. Capítulo 10. Alegria no sofrimento. A sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmo 30, verso 5. Ninguém curte uma dor de dentes ou um pé fraturado. Não dizemos, oba, os filhos estão todos com catapora. Vomitar por causa de uma infecção estomacal não é motivo de celebração. No entanto, todas nós reconhecemos o valor da filosofia que diz: os filhos estão doentes, mas não vou me queixar. Vamos ler muitas histórias e ouvir música boa e sobreviver a isso. Não é muito mais fácil cuidar de uma pessoa doente, mais alegre, do que uma pessoa doente que se queixa o tempo todo? Sofrimento faz parte da vida, e alguns momentos são mais dolorosos do que outros. Quando estamos à procura da cura das nossas feridas, precisamos ser sinceras em relação à dor. Mas a notícia boa é que a dor não é o único resultado do sofrimento. Como Romanos 5, versos 3 a 4 nos diz, devemos nos alegrar nas tribulações, pois a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Mas como podemos saltar do sofrimento para a esperança e a alegria? Muitos anos atrás, num dia de janeiro, Rosa, nossa filha pequena, nasceu sem que suas pleuras pulmonares estivessem fechadas. Ela faleceu antes mesmo de termos a chance de conhecê-la. Não se preocupem, o médico disse. A probabilidade disso acontecer de novo é 1 em 10 mil. Isso era o consolo. Mesmo assim, não podíamos levar a garotinha para casa. No dia seguinte, uma amiga veio para ver o nosso bebê. Tive que dizer-lhe que o bebê estava morto. Lá estava ela com seus dois filhos, que haviam trazido desenhos feitos para minha filhinha. Fiquei pensando, será que jamais terei outros filhos? Recebemos cartas de amigos espalhados pelo mundo. Mulheres da idade da minha avó compartilharam suas perdas. Eu não fazia ideia de que algumas delas também haviam enterrado seus filhos. E isso me tocou profundamente e me aproximou delas. Uma amiga de infância, que fora minha vizinha, compartilhou sabedorias espirituais comigo. Ela me disse que quando Bradley, seu filho, morreu num acidente de carro no ano anterior, a única coisa que conseguiu preencher o vazio que sentia foi ela ter começado a louvar a Deus por levar Bradley para o céu. Ela disse que, sabendo que Deus o amava, sua obrigação era confiar a Deus a sua morte, assim como ela havia tentado confiar a Ele a sua vida. Se eu conseguisse louvar ao Senhor pela morte de Rose, encontraria cura. Achei que era a coisa mais estúpida que eu já havia ouvido. Eu não estava culpando Deus, mas eu não acreditava que agradecer-lhe pela morte do meu bebê me ajudaria. Mas já que essa mulher era uma antiga amiga da família, decidi dar a chance ao seu conselho. Eu te louvo, Senhor, pela morte de Rose, eu disse. Não acredito no que estou dizendo, mas estou dizendo. Eu estava tomando um banho. Era um bom momento para refletir e orar enquanto a água quente me envolvia. Como poderia ser bom que Rose tenha morrido? Perguntei-me. Aos poucos, comecei a vislumbrar um pouco da grandeza e da bondade de Deus. Eu te louvo, Senhor, por ter levado Rose para o céu. Dessa vez, eu já estava falando com um pouco mais de sinceridade. Quanto mais eu pensava em louvar ao Senhor por ter levado meu bebê, mais comecei a refletir sobre quem Deus realmente é. Descobri que Ele realmente dá uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto. Isaías 61, verso 3. Se conseguirmos dizer com sinceridade que conhecer-te a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa, quando experimentamos a perda e a dor, eu não te odeio, quanto temos todos os motivos para odiar, e eu te confio meu futuro. Quando o futuro de repente se apagou, nossas palavras significam muito mais do que quando as dizemos quando tudo está em perfeita ordem. Em momentos em que algumas pessoas se afundam em mágoas e desespero, outras se erguem para serem bons soldados de Jesus. A pergunta que precisamos fazer a nós mesmas é: quero entregar isso a Jesus para que ele use para a sua glória? Não escolhemos muitas das coisas que vivenciamos. Algumas coisas nós evitaríamos a qualquer custo. No entanto, há um fio que passa por todas as histórias de pessoas que viveram como cristãos exemplares nas piores das circunstâncias. Elas conseguem dizer: nunca mais quero passar por isso, mas eu não mudaria esses dias terríveis por causa das coisas que aprendi sobre o meu Senhor. Sofrimento e alegria podem andar juntos, pois o sofrimento não é o fim da linha. A alegria é o fim da linha. Se o sofrimento pelo qual passamos nos dá a credibilidade para que outros acreditem quando falamos sobre Jesus, então esse sofrimento se transforma em joia para o rei. Primeiro, alguma vez você já louvou a Deus por uma provação pela qual passou? Você o louvou imediatamente ou você precisou de algum tempo para chegar a esse ponto? Uma razão pela qual Deus permite que passemos por provações é para que nós sejamos capazes de nos identificar com aquele que também sofre. Horatio Spafford escreveu: "Sou feliz com Jesus quando seus filhos se afogaram num naufrágio. Apesar de ter vivido algo terrível, o fruto do seu sofrimento deu consolo a inúmeras pessoas que ouviram essa música." Segundo, alguma vez você já pôde usar a sua aprovação para ajudar alguém que estava passando pela mesma coisa? Terceiro, leia Hebreus 2, verso 18. Como você se sente sabendo que Cristo pode nos ajudar em nosso sofrimento, porque ele passou com tudo, por tudo que nós sofremos e sofreremos? Como isso pode servir de exemplo para a maneira como nós devemos reagir aos outros? Na música Sou Feliz com Jesus, Horatio não disse: "Estou tão feliz por causa de tudo aquilo que estou sofrendo. Todo esse sofrimento é tão divertido." Não, ele não podia dizer isso. Mas ele conseguiu dizer: "Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou." Quarto, qual é a diferença entre dizer "estou tão feliz" e "feliz com Jesus sempre sou"? Quinto, leia 1 Pedro 4, dos versos 12 a 16. Por que não devemos ficar surpresas quando passamos por provações? Por que devemos considerá-las uma bênção? Sexto, por que essa passagem parece ser contraditória? Quais outros exemplos de pensamento contraditório você consegue encontrar na Bíblia? Para começar, veja o Sermão da Montanha, em Mateus 5. Quando contemplamos a vida de um ponto de vida, ou melhor, de um ponto de vista celestial, conseguimos adotar uma nova perspectiva em relação às nossas tribulações. Os planos e as cronologias de Deus não correspondem aos nossos, por mais que o desejássemos. Mas ele promete que nos dará alegria, não importa o que nos aguarda na vida. Sétimo, no último capítulo, lemos Tiago 1, dos versos 2 a 3. E falamos sobre a alegria sendo uma escolha. Você consegue considerar tudo uma alegria, mesmo quando enfrenta provações? Alguma vez você já tentou fazer isso? O que aconteceu? Oitavo, Salmos 30, verso 5, nos promete que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Como essa promessa lhe dá esperança? Alguma vez você já experimentou os resultados dessa promessa? Para aprofundar o tema, quais partes do seu passado ferido você rotularia como provações ferozes? O que você aprendeu sobre Deus nesses tempos? Você tem sido capaz de compartilhar essas verdades com outros? Nem sempre é fácil separar as joias do seixo quando avaliamos os tempos dolorosos de nossa vida. Nossa perspectiva pode mudar quando crescemos no Senhor, mas se dermos nossa vida a Jesus, tanto o passado quanto o futuro, Ele pode nos mostrar como as mesmas coisas que parecem ter sido as piores da nossa vida, quando entregues a Ele, nos dão créditos para falar a verdade sobre a salvação, o perdão e o amor de Cristo. Para ponderar e orar. Em Colossenses 1, versos 9 a 12, Paulo escreve: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Faça essa oração por sua família, seu grupo de estudos ou por seus amigos. Repita-a durante uma semana, orando por você mesma e pelas pessoas em sua volta. Joias para guardar. O símbolo desta semana é um pombo, para lembrar-nos da paz que Jesus traz em meio aos piores momentos de sofrimento. Ao refletir sobre essa imagem, procure na internet a letra da música Sou Feliz com Jesus. Lembre-se daquilo que o autor estava passando quando escreveu essa letra. Como você se sente após lê-la? Você se identifica com as palavras? Essa mensagem lhe dá esperança? Por quê? Ou por que não?